4:25. Capítulo 12: Impedimentos para a Multiplicação, Parte 1. Agora iremos mergulhar nos pensamentos e motivações do administrador preguiçoso da parábola de Jesus. Por que os outros servos multiplicaram e ele apenas manteve? Por que o primeiro e o segundo servo foram identificados como bons e fiéis, enquanto ele foi chamado de mau e preguiçoso? Antes de continuar, separemos um momento para estabelecer primeiro uma verdade. Quando alguém está na presença de Jesus, é impossível mentir. Por que estou mencionando isso aqui? Permita-me explicar com uma ilustração trivial. Você já assistiu a um filme de espionagem e, em determinado momento, durante um interrogatório, injeta-se o soro da verdade, a fim de expor as realidades ocultas? O espião ou o agente duplo então revela aquilo que havia jurado esconder. A verdade é revelada. Voltemos a uma situação da vida real. Em nossos primeiros anos de casamento, eu era imaturo e inseguro. Houve incidentes em que me comportei de forma que parecia aceitável na época, até que Lisa me confrontava. Em nossas discussões, eu defendia fortemente minhas ações e motivações. Muitas vezes, nessas discussões, eu defendia ousadamente a exatidão das minhas declarações. Depois, quando estava em oração e passando um tempo com Deus, eu percebia que Lisa estava certa. Eu voltava até ela humildemente e admitia meu erro. O ponto: engano, desonestidade, trapaça, duplicidade e outros comportamentos similares não pode coexistir na presença real de Deus. Jesus declara: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Lucas 12, verso 2. Jesus está falando especificamente do julgamento, quando será impossível pensar ou falar de maneira enganosa, pois a verdade permeará a atmosfera e nenhuma mentira ou palavra de engano serão ditas. O próprio fato de que nossa parábola da administração representa o julgamento significa que podemos estar confiantes de que a resposta dada pelo servo preguiçoso é correta. Ele se expõe, apesar de estar sendo acusado. Há dois fatores principais por trás da razão porque ele não multiplicou eternamente. Ele não conhecia o caráter de seu Senhor. Ele teve medo. Esses dois fatores são apresentados em ordem. O segundo é muitas vezes, mas não sempre, precipitado pelo primeiro, já que não conhecer o caráter de Deus gera medo. Isso será esclarecido à medida que continuamos a explorar os dois erros. O que eu acredito? Enquanto exploramos o primeiro erro, deixe-me contar uma história. Eu tinha acabado de sair de um voo de 8 horas para uma conferência no Havaí, ainda vestido com minhas roupas de viagem, esperando para que meu quarto do hotel estivesse pronto. Encontrei um local para descansar debaixo de um guarda-sol à beira da piscina. Acontece que uma empresária também estava esperando. Ela iria participar de outra conferência. Começamos a conversar, e quando ela descobriu que eu era autor e ministro cristão, ela começou a falar sobre o seu relacionamento com Deus. Não demorou mais de 1 ou 2 minutos para que ficasse perceptível que ela não conhecia Deus. Ela continuamente afirmava com confiança o que acreditava e muito pouco correspondia com o que a Bíblia revela. Enquanto ela ainda estava expondo suas crenças, eu pedi ao Espírito Santo por sabedoria e ele me mostrou o que dizer. Quando a mulher terminou seu discurso, perguntei: está vendo aquele homem do outro lado da piscina? Sim, por quê? Vou contar um pouco sobre ele. Eu disse: ele é vegano severo, não come nada de origem animal, nem mesmo mel. Seu sonho é entrar para o time olímpico de natação dos Estados Unidos. Ele malha e treina 3 horas por dia. Seus hobbies são raquetebol, tênis, paraquedismo e pintura. Ele é casado com aquela mulher ali, perto da Hidro, e ela é 10 anos mais jovem que ele. A mulher ficou intrigada, mas também um pouco confusa porque eu havia mudado de assunto tão abruptamente. Ela havia acabado de compartilhar seus pensamentos profundos sobre Deus. E em resposta, eu de repente começo a descrever o homem que estava do outro lado da piscina. Sua curiosidade falou mais alto, então ela perguntou: ele está aqui para participar da conferência com você? Não, senhora. Bem, então como você o conhece? Ela perguntou ainda mais curiosa. Eu nunca o conheci. Agora confusa e preocupada, ela perguntou como eu sabia tanto sobre ele. Não faço ideia se isso é verdade, mas por sua expressão facial, acho que ela devia estar achando eu um cara da CIA, ou um agente do FBI, um detetive ou até um perseguidor. Sua curiosidade havia sido despertada. Eu pausei e lhe disse: isso é o que eu acredito sobre ele. Ela ficou sem saber o que dizer. Você falou com muita confiança sobre o que você acredita a respeito de quem Deus é, mas quase tudo o que você acabou de dizer sobre ele não é verdade. Eu sei disso porque eu o conheço. Então olhei em seus olhos e disse: o que acabei de fazer com aquele homem que nunca conheci antes não é diferente do que você acabou de fazer com Deus. Eu lhe disse o que eu acredito sobre o homem do outro lado da piscina e pareceu bem convincente, porém é muito possível que a maioria do que eu disse não seja verdade, e a razão é que nunca dediquei um tempo a conhecê-lo. A mulher estava ouvindo, mas parecia estar um pouco trêmula. Deus nos deu sua palavra, registrada nas páginas da Bíblia, que revela quem ele é. Eu disse calmamente: ele também enviou seu Espírito para revelar Jesus a nós, quem é que é quem nos mostra, o Deus Todo-Poderoso, pois ele é Deus manifesto em carne. Então fiz uma pausa e perguntei gentilmente: você acha que talvez tenha criado um Deus imaginário na sua mente que na verdade não existe? Infelizmente, ou ela não estava pronta para confrontar a sua falta de conhecimento de Deus, ou estava com medo de encarar a realidade de conhecê-lo. Conversamos por mais alguns minutos e logo depois, cada um tomou seu rumo. Talvez você esteja sorrindo enquanto lê essa história pensando: eu conheço a Deus, vou para a igreja, leio a Bíblia. No entanto, antes de qualquer um de nós ficar confortável demais com esse pensamento, temos que nos lembrar do empenho dos fariseus. Eles tinham frequência perfeita na igreja, oravam e jejuavam regularmente e podiam citar de cor os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu certamente não tenho um registro tão bom assim. Porém, eles não conseguiram reconhecer Deus manifesto na carne, Jesus, de pé, bem diante deles. Conhecendo a Deus: quem recebe o privilégio de conhecer a Deus? Todos são convidados, mas há parâmetros estabelecidos. A porta está aberta para um relacionamento autêntico quando nós, do fundo de nosso ser, tomamos a decisão de dar a nossa vida completamente a Ele. Não em pretensão, mas acompanhando com ações correspondentes. Jesus diz: quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Mateus 16, verso 25. O que ele quer dizer como a encontrará? É simples: a vida verdadeira é encontrada somente nele. Nós não conhecemos a Deus frequentando a igreja, cercando-nos de amigos cristãos, lendo livros ouvindo músicas de adoração, repetindo uma oração de salvação e nem fazendo boas obras. As Escrituras frequentemente se referem a Jesus como o noivo e a nós como a noiva. Quando um noivo e uma noiva se unem, os dois se tornam um. Paulo escreve, é uma ilustração da forma como Cristo e a Igreja são um. Efésios 5, verso 32. Para mostrar como é conhecê-lo, Deus nos deu um sermão ilustrado, um que é bem comum dentre a humanidade. Diariamente, uma clara representação de um relacionamento com ele pode ser observada. O casamento, o santo matrimônio. Quando uma mulher anda pelo corredor da igreja com um vestido branco ao som da marcha nupcial, ela está fazendo uma declaração muito forte. Ela está dizendo adeus para os outros quase 3 trilhões 930 bilhões de homens no mundo. Está entregando todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua vida para o homem que está esperando no altar. É interessante que a sua decisão representa arrependimento verdadeiro. Ela está deixando todas as oportunidades de estabelecer uma união de casamento com todo o restante de homens na terra. Ela e seu marido escolhido entram numa aliança. Ele é completamente dela e ela é completamente dele. Os dois embarcam numa jornada que carrega o potencial de um relacionamento profundo, de conhecer um ao outro mais do que qualquer outra pessoa. Agora quero dizer algo que pode parecer controverso, mas preste atenção. Eu particularmente creio que um dos grandes obstáculos que criamos para conhecer a Deus é a introdução da oração da salvação. Nossa tradição tipicamente é assim: vendemos um relacionamento com Deus quase como que se estivéssemos comercializando um produto para um consumidor. Após a mensagem ou conversa, dizemos: você quer conhecer a Deus? Quer um relacionamento com o seu Criador? Então simplesmente repita essa oração: Jesus, entre na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu o recebo como o meu Salvador. Obrigado por me perdoar e me tornar um filho de Deus. Em seguida, anunciamos a notícia feliz a todos os que estão presentes. Celebramos que nossos novos convertidos estão para sempre seguros com Deus e os convidamos para nossa comunhão. No entanto, não falamos nada sobre arrependimento, a necessidade de abandonar permanentemente um estilo de vida egoísta e render a sua vida ao Senhor. Porém, veja a declaração completa de Jesus. Se vocês realmente quiserem me seguir, devem rejeitar e negar completamente sua própria vida de uma vez por todas. Devem estar dispostos a compartilhar minha cruz e experimentá-la, entregando-se continuamente aos meus caminhos. Pois se escolherem o autossacrifício e perderem a vida para a minha glória, irão descobrir continuamente a vida verdadeira. Porém, se escolherem manter a vida para si mesmo, irão perder o que estão tentando guardar. Mateus 12, verso 24. É somente ao entrar em um relacionamento autêntico com Deus que podemos verdadeiramente conhecê-lo. É isso que Jesus resume nesses versículos. Conhecer a Deus não acontece uma vez só, mas é uma firme decisão contínua de se submeter a Ele, acima do que você acha ser melhor para você. Se um determinado assunto está claramente revelado em sua palavra, não há debate nem fuga da obediência. Seguir Jesus significa ter tomado uma profunda decisão no seu coração de se afastar daquilo que o ofende e servi-lo continuamente. O apóstolo Tiago escreve: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, verso 22. A pessoa que ouve a palavra de Deus, porém não corresponde em pensamento, palavra e ação, engana a si mesma. A versão bíblica de passion chama isso de auto-engano. O que eu acho que descreve exatamente o terceiro servo, os fariseus e a mulher na piscina do Havaí e muitos outros que já encontrei. Eles acreditam totalmente que estão em relacionamento com Deus só porque frequentam a igreja e citam versículos, mas falam e vivem contrariamente à palavra dele. Infelizmente, não estão na direção certa. Isso é auto-engano. Permita-me apresentar um ponto importante. Lisa diz que já cometeu muitos erros em nosso casamento. Eu cometi mais, mas estou focando na noiva aqui. Mas ela nunca buscou seus próprios desejos de propósito às custas da nossa aliança. Seu comportamento não foi perfeito, mas seu coração nunca se desviou da lealdade constante. Da mesma forma, em nosso relacionamento com Deus, se desobedecermos periodicamente, Ele perdoa. O que é parecido com um casal que não quebra sua aliança quando um erro é cometido. Um relacionamento com o nosso Criador se baseia em verdadeira lealdade do fundo do coração e não em um culto da boca para fora sem ações correspondentes. Jesus faz uma declaração extraordinária. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. João 7, verso 17. Começa no centro do nosso ser, quando desejamos profundamente agir e não só ouvir. Fazemos tudo o que Ele diz e então descobrimos. Reconhecemos e descobrimos Deus e Sua palavra. A versão bíblica de Passion descreve João 7,17 de uma forma linda. Primeiro, seja apaixonado por fazer a vontade de Deus, e depois você poderá discernir se meus ensinamentos vêm do coração de Deus. Na parábola dos talentos, todos os três servos ouviram exatamente as mesmas instruções antes de seu senhor partir. Dois colocaram-nas em ação e um não fez nada. Não é coincidência que o terceiro servo não conhecesse seu senhor, por isso não levou a sério a importância de suas instruções. Este servo estava enganado. Temor santo. Uma frase bíblica que descreve o que estamos discutindo aqui é o temor do Senhor. Devido ao medo abundante, principalmente hoje em dia, nós nos esquivamos dessa frase. Porém, existem dois medos e eles são totalmente opostos. Um é o espírito de medo e o outro é o temor do Senhor. A Bíblia faz distinção entre os dois. Moisés disse ao povo de Deus logo depois que se afastaram da presença de Deus. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Êxodo 20, verso 20. À primeira vista, parece que Moisés se contradiz. Permita-me parafrasear o que ele diz a fim de clarificar. Não tenham medo, pois Deus veio para ver se vocês têm o temor de Deus. A declaração dele não é uma contradição, mas uma diferenciação entre ter medo de Deus e o ter o temor do Senhor. Há uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. Lembre-se de como Adão se escondeu da presença do Senhor depois de ter pecado contra ele. Por outro lado, a pessoa que tem o temor de Deus não tem nada a esconder. Ele ou ela, na verdade, tem medo de ficar longe dele. Então, sendo bem direto, deixe-me apresentar um ponto com firmeza. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Como podemos ter um relacionamento íntimo com alguém de quem temos medo? Como foi dito antes, o verdadeiro temor santo é ficar aterrorizado de estar longe de Deus. Não queremos estar em nenhum outro lugar que não seja sua presença, seu cuidado e seu amor. Ficamos imóveis independentemente das circunstâncias ou do quão sem vida as coisas pareçam estar. Sabemos que não há lugar melhor do que estar perto dele, e isso é evidente em nossa obediência a ele. Temer a Deus é venerá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo e respeitá-lo mais do que qualquer outra pessoa ou coisa. É tê-lo em grande estima e considerar os desejos de seu coração como mais preciosos e valiosos que nossos próprios desejos. Nós amamos o que ele ama e odiamos o que ele odeia. O que é importante para ele se torna importante para nós. O que não é tão importante para ele não é tão importante para nós. Essa postura nos coloca dentre aqueles que são convidados a estarem perto dele. Se você analisar os filhos de Israel, verá que o amor deles por Deus era condicional. Quando as circunstâncias eram favoráveis, eles adoravam, obedeciam e o amavam. Quando as circunstâncias eram desfavoráveis, eles reclamavam, não confiavam nele implicitamente. Mas, ao contrário, eram comprometidos com a sua autopreservação. Ao buscar salvar a própria vida, eles fizeram o oposto do que Jesus declara no Evangelho. Abandonaram o glorioso privilégio de um relacionamento genuíno com ele. Moisés tinha o temor de Deus, eles não. As motivações deles se manifestavam correspondentemente. O povo permaneceu à distância, mas Moisés se aproximou da presença de Deus, vivia uma vida cega ao que era melhor. Em contraste, Moisés enxergava claramente. Moisés conhecia Deus, sua palavra, seus caminhos e sua sabedoria. Eles, por outro lado, só conheciam Deus pela forma como ele respondia suas orações. Nós operamos corretamente no temor do Senhor, quando o obedecemos instantaneamente, mesmo que não faça sentido, não haja nenhum benefício aparente e talvez até pareça prejudicial ao nosso bem-estar. Conhecemos seu caráter e, portanto, somos convencidos. Apesar de algo parecer desvantajoso, nunca será se estivermos obedecendo a Deus. Por fim, caminhar no temor do Senhor se manifesta ao obedecê-lo completamente. Abraão fez exatamente isso quando Deus lhe disse que, para abrir mão do que era mais importante para ele, pelo que ele havia esperado 25 anos e entregar quem ele amava mais do que qualquer outra pessoa ao posse, seu filho Isaque. Ele partiu cedo pela manhã e fez uma jornada de 3 dias a fim de fazer o que Deus havia lhe pedido. Deus não lhe deu uma razão e parecia que aquele sacrifício iria arruinar tudo pelo qual Abraão vivia. Parecia prejudicial, porém, ele confiou implicitamente no caráter de Deus, a antítese de como o servo preguiçoso agiu. Quando Abraão levantou a faca para matar Isaque, o anjo do Senhor o impediu e declarou, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Esse tipo de amor, confiança e fé é o coração de alguém que realmente teme ao Senhor. Lemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1, verso 7. Qual conhecimento? Encontramos a resposta logo depois, mas examinemos também o que leva a essa resposta. Colocar a sua palavra acima de tudo, o que não é nada diferente do que Abraão fez. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, verso 1. A resposta é bem clara. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento de Deus. Hoje nós falaríamos um pouco diferente. Você irá entender o temor do Senhor e começará a conhecer Deus intimamente. Agora, nós entendemos a raiz do erro do servo preguiçoso. Falta-lhe temor santo, o que ficou evidente em sua falta de ação e em sua resposta final. Assim como Israel às vezes via Deus como um tirano, aquele servo também via assim o seu Senhor. Ele estava cego ao caráter de seu líder. O temor santo é o início de conhecer Deus. O salmista confirma isso ao declarar: "O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem." Salmos 25, verso 14. Amigos são aqueles que conhecemos em um nível íntimo. Jesus faz uma declaração chocante: "Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando." João 15, verso 14. Muitos de nós dizemos que amamos Jesus da mesma forma que dizemos que amamos um artista famoso ou qualquer outra figura pública. No início de 2020, quando Kobe Bryant e sua filha Diana foram mortos num trágico acidente de helicóptero, a nação inteira ficou de luto e muitos choraram profundamente. As pessoas colocaram muitos balões, cartões e flores perto do Staples Center em Los Angeles, onde ele jogava basquete. Eu também senti muito pela tragédia e fiquei pensando no que aconteceu. Entretanto, a maioria de nós que ficamos tristes não conhecia Cobb, assim como sua esposa, familiares e amigos. Se ele nos visse na rua, não teria ideia de quem somos. Eu nunca havia passado tempo com ele, porém fiquei triste com seu falecimento, como se tivesse um relacionamento com ele. Assim como Cobb não me reconheceria quando estava vivo, haverá uma multidão de homens e mulheres dizendo conhecer Jesus porque frequentavam a igreja, falavam dele nas redes sociais, ouviam músicas que falam sobre ele, faziam coisas em seu nome e até professavam que ele era o Senhor. Porém, a resposta de Jesus será: "Nunca os conheci." E essa é a razão. Nem todo aquele que me diz "Senhor, Senhor" entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?" Então eu lhes direi claramente: "Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Mateus 7, verso 21. Não queremos ouvir isso de nosso mestre. Se examinarmos a passagem bíblica com atenção, essas pessoas tinham confiança em seu relacionamento com Jesus e eram até apegadas a ele. Cobb teria dito a mim: "Quem é você? De onde você é? Qual é o seu nome?" Da mesma forma, Jesus dirá a muitos que dirão conhecê-lo: "Não os conheço, nem sei de onde vocês são." Lucas 13, verso 25. Passe tempo com ele. O temor do Senhor é o início de conhecê-lo intimamente. Mas por que vai ficar acampado no local de início? Vá mais profundo no seu relacionamento, pois ele o está chamando para mais perto. Está escrito: "Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês." Tiago 4, verso 8. Somos nós que determinamos o nível do nosso relacionamento com ele. Fico surpreso como tantas pessoas que professam a fé cristã são como aquela mulher que conheci na beira da piscina no Havaí. Seu conhecimento de Deus vem das redes sociais, dos louvores, de blogs, conversa com amigos e da pregação semanal do pastor. Porém, não passam tempo em particular com Deus. As estatísticas mais atualizadas mostram que as pessoas entre 15 e 25 anos passam em média 53,7 horas em frente às telas, smartphones, tablets, computadores e televisão. Fico imaginando quanto tempo devem passar com a palavra de Deus, e isso não se aplica somente aos jovens. Tenho lido minha Bíblia há mais de 40 anos e ainda é uma das minhas coisas favoritas de fazer. Antes de ler, Eu sempre peço ao Espírito Santo para me revelar Jesus de uma nova forma. Passei anos acordando cedo para passar tempo caminhando em meu porão ou do lado de fora, numa área remota ou em meu quarto de hotel, simplesmente lendo, orando e ouvindo. Não quero ser um daqueles que pregou o Evangelho por todo o mundo, baseado somente em meu dom, sem ter conhecido aquele que me deu o dom. Deus quer ser íntimo de você. Seu perfeito amor lança fora todo medo. Muitas vezes, nos encontramos agindo como o servo que era cego à bondade de seu Senhor. É por isso que eu encorajo hoje a orar, para que depois Deus o encha de seu temor santo. Depois passe tempo de qualidade com ele e descubra quem ele realmente é: amor. Deus nos buscou, nos amou e morreu por nós muito antes de o conhecermos. Ele iniciou esse relacionamento magnífico e ele é por você. Ele anseia conhecer você intimamente. Porém, ele nos ama tanto que se recusa a nos forçar a ter um relacionamento com ele. Então, escolha agora, escolha a vida, escolha conhecê-lo intimamente. Refletindo, o medo é alimentado pela falta de conhecimento do caráter de Deus. Como uma visão incorreta da natureza de Deus afetou a forma como você administra os seus dons e o seu chamado? Segundo, um relacionamento autêntico com Deus torna-se possível quando você se entrega completamente e vive obediente à sua palavra. Existe alguma mentalidade ou comportamento que está impedindo o seu relacionamento com Deus? E terceiro, há uma grande diferença entre ter medo de Deus e ter o temor do Senhor. Qual é a diferença? Porque ter o temor do Senhor é essencial para conhecer Deus intimamente. Patrão, eu sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo. Mateus 25, versos 24.